Eu no noito, meia dúzia. Oscar, libre acionar, reporte para o táxi. Papa Tango, Fox, Tango, Oscar, aguarde para o táxi. Papatango, Romeu, Papatango, autorizado pouso, pista no 7, vento 070 graus, 09 nós, QNH 1097. Autorizado pouso, 97, QNH 1097, Romeu, Papatango. Web 5728, no solo Azulo 0, livre pista pela direita, chame solo 121, decimal 9. 209, o tempo 728. Salvo Salvador? Bom dia, Web 5728. 728, Alfa Juliette, quero visitar. Alfa Juliette, confirma o portão? Salvo, confirmando Alfa Juliette, quero tempo. Prossiga. 5728, da Alfa Juliette, cuidado tempo. Afirmativo. Obrigado. Lógica, aguarde devido a uma aeronave que vai ingressar no pátio 4 agora para estacionamento. Papatango, Romeu, Papatango, no solo aos 1-3, autorizado backtrack, ingresso no pátio 4, reporte levando pista. Papatango, Papá, Vito, Hotel, desça para mim de voo 060, via chegada à mão. Chegar no 017, Papatango, Papá, Vito, Hotel. confirmação, aqui é o Tango Romeo? Sim, acho que o Tango Romeo autorizado no 1000 pés. A licitação da parte é 2-0 milhas e retorno, controle 119 decimal 3, hoje 19-8. Aciona 0124. Aqui o Tango Romeo no pátio 5, alto aberto. Gente, na metade de hoje, no 8, meia dúzia. Sangótica. Tá visual com o tráfego 500 que entrou no pátio 4 agora? Fox Tango, Oscar autorizado, táxi, reporte para ingressão no 7. Kilo Tango Romeo autorizado acionamento, reporte para o táxi. Zero, desse para mim, de voo 070, via chegada Mari. Sangótica, autorizado ingresso 17, autorizado decolagem de pista 17, vento no 00 graus, 09. Em condições de manter, igual a 270. Afirmo, mantém 2509. Guarulhos, 395, autorizado Guarulhos, Deva 340, via Pesulu 44. Escola da 10, primeira curva direita, da El, Leda Eu. Controle 119, decimal 8, transponder 5520. Chame controle de frequência 119 decimal 8. 1980, Oscar, agradece. É da El, Leda, eu disse. Mantém as condições de usuário de 507. 5526, chama puxa acionar. Reduza para 220 mais Papatão, Gol, Papá Vita Del. Descolador, Fox Anguaca. Pode para ingresso, vamos 7. 7 com curva direita, vai manter o perfil do corredor até o Nuneu, até o Través da Barra. Está alocado 5177 de Tango Oscar. Tente manter as condições visuais no corredor até reparto no farol da Barra, Papatango, Fox, Tango Hotel, correção Oscar. Tente, farol da Barra, através da Porta Nova Oscar. Cruzou de 0060 para 050, Golo 270. Golo 270, desce para 2000 pés, Senegal no 007, autorizado finalmente, está estabilizado. Vamos para 2070, 0060. Romeu, autorizado decolagem, autorizado táxi, reporte pronto. Papá Romeu, Romeu, um abraço para cruzamento da minha torre, um novo aqui de Sinopo. Romeu, Romeu, Oscar Bravo autorizado o cruzamento, reporte na perna contra o vento da pista 1-0. Perna contra o vento da 1-0, Oscar Bravo. Tango, Papá, Vitor, Hotel, desça para 3.000 pés, Negão, 01, Hotel. 4060, desça para nível de voo 050. Romeu, autorizado decolar de pista no 7, vento 10 graus, 09 nós, Senegal no 017. Curva direita, Mandael, Leda Bridge, controle 119, decimal 8, transponder 5513. Papai do Totel, está na velocidade indicada no momento. 110. Tente mantendo 110, papai do Totel. Azul 4060, reduza velocidade para 2109. 01523 horas, Salvador. 70 estabilizado, LF, Cisco Novela. Gona 270, complexo final, Sami Torre, Rio 9, Cisco Novela. Corre, Salvador, 786, Gona 270. Ok, ele tá aqui pela direita, 286. Gustavo Romeu, decolada de 23, chame controle em sequência 119.8. Patrão, Papai do Total, desce para 2 no PET, Senegal, no 016, autorizado no LS, reporte estabilizado. 2, 3, Azul 4060, reduza para 1909, número 3 na aproximação. 909, controle de quilo, Tango Romeu. Salvador, favor, bom dia, Golno 270, estabilizado ILS, pressão 0, vai passar o marcador externo, trem baixado e travado. Golno 270, ciente, aguarde para pouso. Golno 270, permanece a aproximação. Eu sou o Golno 2, na próxima. Golno 260, mantém a posição. Torre de Kilo Tango Meu, bom dia. Kilo Tango Meu, prossiga. Possibilidade de retornar, senhor, para pousar no site? Confirme. Para retorno, pouso na 17, está agora passando o eixo para 28. Kilo Tango Meu está na sessão em prioridade? Negativo, negativo. Gente, eu estou com tráfego no passo externo, o senhor tem condições de manter espera aí no setor... aguardando para cruzamento, 28? Afirmativo, agora nós já efetuamos o cruzamento da cabeceira 28, já passamos dele. Gente, eu não tenho um contato com o seu tráfego. Prossiga, ingresse na perna do vento da 10, ajuste em Salvador 1017, aguardando instruções e contato visual. Valeu, ok. O Betrão já cruzou, já no litoral, aqui, tá com pro de Costa Azul, mantendo que é anteve. Bravo. O meu Oscar Bravo mantém a minha escuta no axé, aguardando para a Sarença. Bravo. Está autorizado o pouso para o Golno 270? 270, continua aguardando a liberação de pouso, ajuste 617. Aparece a aproximação, Golno 270. Matiuno, pátio 5, qual é o PAB? Vem implementar que torre 1-8-6-12. Papia no brilho máximo, gol no 270. Abatango, Fox, Tango, Oscar, correção, mantenha 1000 pés. O Kilo Tango Romeu, confirme a sua necessidade. Negativo, senhor, está aguardando só autorização para pouso, não tem prioridade não. Na direita, proa 170, desça para 2000 pés em Gava 06, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. Ciência. Negativo, o controle mandou que voltasse para a torre e que comunicasse com a torre, foi isso que nós fizemos. Romeu, a passará na final do 07. Com a 207, chama a taxa. Calma, eu prossigo. Trabalho com proa de Costa Azul, vai mantendo 500 pés, Romeu, Oscar Bravo. 7, mantém as condições visuais, 500 pés, a partir do campo, Romeu, Oscar Bravo. 7, Romeu, Oscar Bravo, área de pouso, Oscar Bravo. Afirmativo, autorizado a alinhar e manter. Papatango, Papá Vitor, até o complexo final, está em torno no 8 decimal mesmo. Papatango, Inza, Mike, Alfa, reporte para o descido. Papatango, Vitor, hotel, continua essa aproximação, aguarde para pouso. Vento 100 graus, 099. Confirme. Pessoal de Alfa, reportante da Juliette, Golno 270. Tango Romeu na final da 17, baixado e travado. Quilo Tango Romeu, mantém a espera. Romeu, manterá a espera. Então, o Vitor Céu vai prosseguir ali, acho que não vai dar espera, não vai dar espera. Gente, Golno 260, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 090 graus, 089. 777 autorizado, Porto Seguro 320, via Perisco 50. Decola da 1-0, primeira curva direita na Dael Leda Eudes. Controle 119, decima 80, transponder 5531. Facilitar para coordenação, Romeu Alfa Bravo. É, só confirmando a saída da El, Leda Eudes. Chama para pushback acionamento. Autorizado o táxi. Correção, mantenha a posição. Se há, eu autorizo o ingresso. Toma de posição, Santa Juliette, aguarda no azul, voo 1270. Papa Tango, Papa Vitor Hotel, pouso autorizado, pista 0, vento 090 graus, 089. Delivery pouso. Azul 4060, questão de aproximação, cheque de pouso, guarde pista livre. Pode prosseguir, o seu São Romeu, posso manter a senhora? Kilo Tango Romeu, prossiga, aguarde liberação. Cruza 2000, Gol 260. Gol 260, decolado 231, chame controle de frequência 119.8. 198, bom dia. Final de uma milha e meia, o seu São Romeu. Kilo Tango Romeu, autorizado pouso, pista no 7, vento no 00 graus, 099. Possível voar a Caju. El Leda Eudes. Então, o voando 1777, você prefere fazer da El Leda direto? O Papá Vitor Hotel no solo 32, edifício pela direita. Chame solo frequência 1219. R$2.000, R$2.000, 4060, continue a aproximação, agora de pista livre. R$2.000, Azul 407, taca direita, Índia Alfa, ponto esquerda, 1-0, torre, 1-1-8-6, submissão 1-0 no meio. 270, ingresso Juliette 04. Operador, ingresso Juliette 04, voo no 2770. Papá Hotel, Vitor, vai, Vitor Hotel, vai pro 45? Confirma no solo. Confirma no solo o pátio do Papá Vitor Hotel. Ciente, então vai prosseguir o táxi em frente, Alfa, contornar o Pátio 1, Lima, Mike, Quebec. Alfa, novembro, acho que é o meu após o parqueamento do Bravo Novembro Islander, autorizado o táxi, reporte para ingressão no 7. Azul 4207, autorizado a linha em manter. 4060 no solo aos 34, repito pela direita, chame o solo 1219. Bebê Oscar Romeo autorizado, ingresso no 7, forte pronto. Salvador, eu sou 4060, de novo. 4060, Alfa Juliette 01. Alfa Juliette para 01, eu sou 4060. Autorizado decolar a pista no 7, vento 100 graus, 10 nós. Autorizado decolar de pista no 0, vento 100 graus, 09 nós. Passa a vinda mais alfa, desça para 1500, Senegal, no 0, manhã, reporte através de Paris. A direita, Nadal, Leda, direto, controle 119, decimal 80, transponder 5543. Olha, é o papá, papá, não vai derrastar. Eu chego, papá, papá, não vai derrastar. Vai ingressar o Axé, 500 pés, destino é o aeroclube. Sente, papapapá, November Oscar Romeo, mantém as condições visuais, 500 pés, reportando através do farol da barra. Reportar a farol da barra. 1260, cruza 160. 1260, Sami Recife, 125, decimal 45, 126, decimal 8. 2545-2085, bom, 2060, obrigado, bom, final de semana. Vitor Hotel, autorizado ingresso na 17, consegue até a papo. Chame controle de frequência 1918. 98, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4207. Azul 4207, contato radar, Sobaparanigui, voo 360 na saída da El. 360 da El.